Pessoal, nesta dica de hoje, iremos trabalhar os intervalos da escala de Dó maior, onde você vai tocar no violão e cantar ao mesmo tempo. É de suma importância que você cante o nome dos intervalos para educar o ouvido, não só melodicamente, como harmonicamente, né? Devido aos intervalos. Para construir frases musicais, fazer harmonizações, qualquer coisa que a gente faça em música, a gente está dependendo dos intervalos musicais, né? Então não tem nada que a gente consiga fazer que não seja através dos intervalos. Então por isso é da sua importância de tocar e cantar o nome dos intervalos e desta maneira trabalhar a percepção musical. Ok, pessoal? Mesmo que você não cante afinado os intervalos, não tem problema. O importante é cantar o nome dos mesmos, porque com o passar do tempo, você vai internalizando esses intervalos e vai ficar muito mais tranquilo para fazer, para criar as frases musicais e também fazer os acompanhamentos musicais através do violão ou mesmo de qualquer outro instrumento que você estiver estudando, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até a próxima.